se mostrar o maior movimento do Brasil. BC Black Season. Hey. JP, BZ, leva o som além. Reis da praça SA 36, o tem. Longe do que achar ou do que cê sabe. Ei, fecha a boca, ei, deixa o stream. Então que fale. JP, Black Cisa, leva o som além. Reis da praça SA com o tem. E matou da Blake Griffin nela. Come a mente toda, raspa toda a panela. Desde São Bento, não tô sabendo. Passando a cruz, não tô entendendo. É encardido, mal difundido, mal interpretado. Em quem é peso, groove no chinelo. Faz subir, topa as donzelas. Recua a mãos pra cima, só o bolsinho do Goodfella. Hey, funk de brown, peso de U-Tain. Bem nos quer, mal nos quer, somos mais de 100. Pensa, leva o som além. Pensa, leva o som além. Vida boa só de boca, mas de convivência pouca. Esquece a rima, fica mina quando o assunto é roupa. Geração confunde correto com o que é fazer direito. É presunção, prepotência, mantenha o respeito. Black Cisa leva o som além. Da praça S.A. Goals o Roller test nela, metal world peace no snap de Cinderela. Futuro atrasado, já tá cansado. Atenção demais pra papo, infanto que é dado. Referência à informação, informação gera toda a evolução. Evolução gera união, que gera união, que gera união. Punk de brown, peso de U-Tain. Bem nos quer, mal nos quer, somos mais de 100. Pensa, eleva o som além. Pensa, eleva. Pressa, leva o som além. Pressa, leva o som além. Funk de brown, peso de U-Tain. Bem nos quer, mal nos quer, somos fãs de som. Pressa, leva.